nossa serva ficou boa. Se não ficou, tira outra. Duvido você não toma uma gostosa. Mas agora fez, diz que tá montado. Aposentou o copo, não quer mais saber de álcool. Disse que parou e nunca mais beberia. Jurou pela vida, pela mãe, pela avó, pela tia. Mas é muita tentação. O WhatsApp tá chamando, várias festas e baladas pra curar desilusão. Ou por uma boa causa, toda jura feita será perdoada. É pra gostoso, é gostoso. Quando a saudade maltratava, lembra a boca que era sua. Duvido. Bora fazer um vídeo. Aí é nóis agora. Duvido você não toma. Quando a saudade maltratar, lembra da boca que era sua. Duvido você não toma. Volume no rádio, um botão. Quando vai na esquina da sua rua. Duvido você não toma uma. É de Conde Bahia, agora. Agora vende, diz que tá montando. Aposentou o copo, não quer mais saber de algo. Juro pela vida, pela mãe, pela avó, pela tia. Mas é muita tentação. O WhatsApp tá chamando, várias festas e baladas pra curar desilusão. Ou por uma boa causa, toda jura feita será perdoada.